para enfrentar. Sinto em mim a força aumentar nesta nova aventura. Tudo ou nada, o que virá, e ao meu lado quem lutará. A batalha vai ser dura. Sempre resistir, tentar não cair, lado a lado novas forças conquistar. Neste multiverso, o meu universo é o mais forte, vou poder voar. O universo a defender, neste torneio do poder, eu vou lutar, talvez quebrar, mas sei que não vou desistir. O meu futuro conquistarei, vai ser mais fácil do que eu pensei. Basta querer, eu vou vencer, e o impossível conseguir. Porque isto é Dragon Ball Super, e até o Xenon vou surpreender. Son Goku e Son Gohan apressam-se a encontrar os 10 membros necessários para a equipe do Torneio do Poder. Krillin. Ouve-me, Krillin. Tu és mesmo o meu melhor amigo. E eu conto convosco, Krillin e 18. Krillin e a número 18 aceitaram fazer parte da equipa. Enquanto isso, Kai reuniu-se com os restantes deuses supremos que vão participar do torneio. Os deuses do universo deviam pedir a Zenon para reconsiderar a sua decisão. Ouça lá, Vino, foi para discutir isso que nos chamou. E o que é que tu estás a fazer? O grande deus Zenon já tomou uma decisão. Ele não vai aceitar. Quem se atrever a arruinar o seu bom humor arrisca-se a desaparecer nesse mesmo momento. Que problema. Que problema. Não contes comigo. Se é isso que vocês querem, eu esperava encontrar uma forma dos 8 universos sobreviverem. Mas parece que só um universo vai sobreviver. Sinto pena dos restantes, mas é óbvio que o meu universo 11 será o único sobrevivente. Porque os guerreiros mais fortes estão neste universo. Entretanto, Son Goku... Não temos muito tempo. Podes dizer-me onde é que eu encontro o 17? O Android 17 está numa grande ilha, mais a sul. Queres que eu te leve lá? Se quiseres, eu levo-te até lá. Muito obrigado. Será o Son Goku capaz de recrutar o 17 para participar do Torneio do Poder? Encontro de punhos pela primeira vez. Android 17 contra Son Goku. Move-te para sul! Isto é incrível! Eu vou levar-te até à ilha onde o 17 está. É rápido! Diz-me uma coisa, Dende. Tu achas que o 17 ainda me quer matar? Nem pensar! O 17 mudou muito desde essa altura. Nem imaginas o quanto! Formou família e até arranjou um emprego. Como as coisas mudam! É surpreendente. Sim, é casado e tem filhos. A 18 disse-me que ele trabalha numa reserva natural de vida selvagem. É verdade. Ele protege a ilha dos inimigos, completamente sozinho. Uh-huh. O 17 está mais forte que nunca. Super poderoso. A sério, acredita naquilo que eu te digo. Seria terrível se ele ainda fosse teu inimigo. Mas ele é assim tão forte como isso? Tu tens andado tão distraído com o que se passa no espaço que nem sequer reparas no que andas a passar na Terra. É que estão a aparecer tipos cada vez mais fortes. Mas ele é assim tão forte e... Mas será que ele ainda treina? Já agora. Son Goku, conheces aquele rapaz que tem um talento incrível para as artes marciais e que vive numa pequena aldeia aqui perto? Um rapaz? Não conheço. Ele é um prodígio. Nem se apercebe das suas capacidades. Mas ainda é muito jovem. Imagina o guerreiro que ele se pode tornar. Então não passa de um miúdo. Não o vou poder convidar para o torneio do poder. Quando ele for mais velho, tu devias ensiná-lo a usar o seu poder. E tenho a certeza que vai ser um fenómeno. Mas porquê eu? Eu não tenho muito jeito para ser treinador. É que este rapaz é a reencarnação do terrível Bubu. Sim, Son Goku, do terrível Bubu. Ah? Vê se para a próxima vez renasces com mais bondade. Eu quero lutar. Quero lutar contra ti outra vez. Até breve. Ah, é ele. Tu sabes quem ele é? Sim, sei, mais ou menos. Eu gostava muito de encontrá-lo outra vez. Para isso acontecer, Son Goku, vais ter de vencer o Torneio do Poder para Zenron não destruir tudo. Sim, está bem, está bem. Por favor, vence. Eu acredito em ti, Son Goku. Vai-te a eles. Oh! Para imediatamente! Já chegámos? Sim, esta é que é a ilha onde vais encontrar o 17. Muito obrigado, Dende. Tu foste uma grande ajuda. Estamos a contar contigo, Son Goku. Hã? Ina, esta ilha é muito grande. Onde é que será que se meteu o 17? Mas onde é que será que ele está? Eu não consigo sentir a energia dele. Hã? Atenção! Começa a disparar! Esta gente nunca mais aprende. Disparem! Disparem! Disparem! Ah, deve ser. Isto nunca mais acaba. Olá. Tu é que és o 17? Mas como raio é que tu sabes quem eu sou? Os teus olhos são iguais aos da 18. Não foi difícil adivinhar. Pois, nós somos gêmeos. E tu sabes quem eu sou? Vá, vê lá se te lembras. Eu sou o Son Goku. Eu conheço a tua voz, entre outras coisas. Quem são? Caçadores furtivos. Disparem! Tu vais dar cabo deles. Este é o meu trabalho. Podes ajudar-me. Mas é claro. Por favor, não magoes os animais. Vamos lá. Vamos. E já agora aproveito para te avisar. Não mates estes tipos. Não te consegues desviar a esta distância, hein? É melhor respeitares a natureza ou serás enterrado nela. Faz a tua escolha. Raios! Tu vais arrepender-me! Mesmo que eles sejam detidos, outros irão aparecer. Mas porquê? O que é que há de especial nesta ilha? Muitos andam atrás dos chifres do Minotauro. Valem uma fortuna no mercado negro. Chifres do Minotauro? Ali está ele, estás a ver? Hã? Então aquilo é que é um Minotauro? Protegê-lo é a principal razão para eu estar aqui. Então, além de protegeres a vida selvagem, também proteges monstros. Que trabalheira! Até os monstros são seres vivos. Estou a ver que sim. Ah, ele está a olhar para mim. Ai, ai, ai, não! Não ataques. Ah, o quê? Foge. Uau! Mas que bicho mais feroz! Os Minotauros eram criaturas dóceis. Mas como os seres humanos os querem caçar, eles tornam-se agressivos. Estou a perceber. Esta espécie está registada na lista vermelha das espécies em perigo. Este é provavelmente o último Minotauro da Terra. O último? Sim. A espécie está considerada extinta. Realmente, eu nem acredito que estás aqui à minha frente. Nunca pensei que nos fôssemos encontrar. Até há pouco tempo, eu também não pensei que isso fosse possível. Naquele tempo, eu andava à tua procura para te poder matar e a seguir instruções do Dr. Gero. Mas acabei por ser absorvido pelo céu, muito antes de te conseguir encontrar. E por isso nunca tive a oportunidade de lutar contra ti. Sabes que, na verdade, eu também não conheço a tua força toda. O que queres dizer com isso? Eu quero que me deixes testar a tua força. Eu quero conhecer a tua força. E eu posso saber para quê? Eu estou a precisar de aliados fortes. Luta contra mim. Luta contra mim. Vamos, 17. Vamos, 17. Oh não, a floresta. Nada mal, 17. Também posso dizer o mesmo de ti. Eu estou surpreendido com a tua força. Confesso que não estive parado estes anos todos. Eu não te disse, mas eu também estou muito mais forte do que era antes, 17. Tens várias transformações. Eu não estava a planear em me transformar mais. Isso quer dizer que não me mostraste a tua força toda. Mas que palhaçada. Talvez, mas tu também não mostraste toda a tua força. Queres continuar? Estamos muito longe da floresta. Por isso quero ver o que vales. Kame! Ah! É melhor pararmos por aqui. Ah? Se continuarmos, vamos destruir a ilha. Ah, é uma pena, mas tu tens razão. O Dende tinha razão. Ainda bem que tu não és mais um inimigo. Se nós tivéssemos lutado naquela altura, eu teria perdido. Mas quem sabe? Tu ainda não mostraste toda a tua força, pois não? Tu também estás a guardar o resto da tua força. Depois de ser ressuscitado com as bolas de cristal, eu consegui este trabalho. Entretanto, conheci a minha mulher, casámos, tivemos filhos e constituímos família. Onde é que estão a tua mulher e os teus filhos? Eu gostava de os conhecer. Eles vivem contigo? Eles não vivem na ilha. Eu trabalho longe de casa. E não tens fotografias? Queres assim tanto conhecê-los? Eu já te os mostro. 17! Tu tens 3 filhos! 2 deles são adotados. Mas que interessante! Porquê é que tu estás aqui? Hã? Tu não vieste até aqui para me ouvires falar sobre a minha vida, não? Bem, na verdade, isso é uma longa história. Já está a ser uma longa história e tu ainda nem começaste. Tens razão. Oh! Cheira tão bem! Mas que delícia! Vou dormir uma sesta. Acordem-me daqui a uma hora para voltar a comer ramen, arroz frito e bolinhos, ok? Será que podes parar com isso e decidir se queres comer ou se queres dormir? Como é que eu posso escolher se daqui a umas horas posso ter sido erradicado do universo? Santa paciência. E é isso? O torneio do poder, é isso? Parece inacreditável. Mas é verdade, 17. Então tu vieste aqui para me convenceres a participar nesse torneio? Sim, por favor. Não posso. Hã? E por que não? Se vencermos, tu ganhas 10 milhões de zenis. Eu já tenho dinheiro suficiente. Recebo muito bem pelo meu trabalho. Por favor, vem comigo. Não vai demorar muito tempo. Eu estou a proteger esta ilha sozinho. Não a posso deixar. O torneio não vai durar mais que 2 horas, 17. E quem me garante que não aparecem caçadores furtivos nessas 2 horas? Se quiseres, eu posso pedir ao Trunks e ao Son Goten para tomarem conta da ilha, 17. Eu conheço o Trunks, mas o Son Goten... É o meu filho! É muito forte! A tua ilha vai ficar bem! Ser forte não chega para este trabalho. Arranja outra pessoa. Eu estou a implorar-te, 17. O destino da humanidade depende de nós. O que queres dizer? Tu estás a esconder alguma coisa. Pois, como é que tu adivinhaste? Eu sabia. Se fosse um simples torneio, tu não virias até aqui para me recrutar. Isso não é verdade. Sabes que... Muito bem, então conta-me a verdade. O Song Gohan pediu-me para não contar a ninguém, 17. A verdade é que... Se formos derrotados, o nosso universo será eliminado. Tu não vais querer morrer, pois não? Por favor, vem connosco, 17. O torneio vai estar repleto de guerreiros muito fortes. A morte não me impressiona. Hã? Se formos todos eliminados, então não há nada que se possa fazer. Hã? Adeus e boa sorte. Chefe, este é o planeta Terra. Além do Minotauro, este planeta está repleto de formas raras de vida animal. Eu sou tojinho, eu. Muito bem, vamos dar início a esta caçada. Ha, ha, ha, ha. Faltam 31 horas e 40 minutos até o início do Torneio do Poder. Será que o 17 vai mesmo recusar participar no Torneio do Poder? E o que é que o Son Goku vai fazer? Sou eu, o Son Goku. Apareceram uns caçadores galácticos vindos do espaço para roubarem o Minotauro. Vamos, 17. Vamos juntar as nossas forças e perseguir estes caçadores até recuperarmos o Minotauro e todos os outros animais. No próximo episódio de Dragon Ball Super, caça aos caçadores furtivos. Son Goku e 17 juntam forças. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.